Casa Agrícola Santa Bárbara. Você já conhece, você já confia. O seu distribuidor Purina. Avenida Tiradentes 610. Telefone 3463-7244. WhatsApp 99160-5709. Rádio Difusão Luzes da Ribalta Limitada. Rádio Luzes AM 1370 kHz. Na internet www.radioluzes.com.br. 24 horas por dia no ar. Santa Bárbara do Oeste, Estado de São Paulo, Brasil. Telefone DDD 19 3463-3490. WhatsApp 99305-3455. No Facebook, Rádio Luzes da Ribalta. E-mail, radioluzes@uol.com.br. Rua Joaquim de Oliveira, 586, Centro. CEP 13-450-038. Rádio Luzes, ano 32. Compromisso com o melhor. Rádio Luzes. A partir de agora, Bete Gonçalves apresenta Luzes na Manhã. Seleção musical diversificada. Dicas, informações, entrevistas, cultura e lazer na sua manhã. Bom dia, Bete Gonçalves. A colocar Deus no controle da sua vida. O Senhor está aqui. Toda sexta, 21h. Apresentação, Pastor Fábio Henrique Barbosa. Apoio, Diário de Santa Bárbara. Quero Frios e Laticínios. Avicultura 31 de Março e Pet Bom Trato. Viarejo Kids Buffet e Sucesso Kids. Mundo Pet, Veras de Gás e Depósito de Sucatas Irmão Rogério. A Igreja do Senhor está aqui, tem novo endereço. Rua Floriano Peixoto, 1148. E os seus cultos acontecem aos domingos, das 19h30 às 21h. Rafael Lanches tem deliciosos lanches com incríveis maioneses temperadas e hambúrguer caseiro. Peça o seu pelos telefones 3455-3467 ou 99455-7760. Rafael Lanches, o melhor lanche da região. Avenida Tiradentes, 1010. Sábado, às 18 horas, a Rádio Luzes transmite a Santa Missa, direto da Igreja São José. Apoio, Drogaria da Família, Rua Uruguai 206, Sartori, Fone 3455-2301 e Funerária Araújo. Você é amparado quando mais precisa. Em virtude das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, a Paróquia São José não está realizando a missa do sábado na Igreja São José. Homenageie seus entes queridos que já partiram. A Funerária Araújo Escola oferece a seus associados e clientes o serviço de envio de flores. É um serviço de decoração de túmulos com arranjos florais. Você escolhe o dia e o horário que nós entregamos para você. Quer saber mais? Acesse www.escola.com.br ou ligue 3463-5151. Funerária Araújo Escola. Você é parado quando mais precisa.